lado com nostalgia, mas devemos ainda menos olhar para esse passado com arrependimento. Não podemos deixar que a direita reescreva a história. Provar que a alternativa é o desafio traçado pela maioria dos socialistas no primeiro congresso da era de José Luís Carneiro. O congresso do PS termina hoje em Viseu e Eurico Brilhante Dias recusa a ideia de que o PS não esteja a ser uma oposição eficaz, mas defende que o partido tem um caminho a fazer no sentido de recuperar a confiança dos portugueses. Nós temos um caminho a fazer. Esse caminho a fazer é um caminho de recuperar a confiança e a proposta política que devolva a esperança para que os portugueses votem na nossa proposta política. Isso não se faz de um dia para o outro, mas estamos no caminho certo. É um congresso de viragem ou apenas um exercício de sobrevivência? Não, estamos longe de um exercício de sobrevivência. Há uma passagem de etapa, parece-me evidente. Nós tivemos uma derrota pesada em maio de 2025, tivemos um resultado bastante satisfatório nas autárquicas, estamos muito contentes com os resultados das presidenciais e agora é a altura de abrir o Congresso, que com este Congresso abrir uma nova fase. Eurico Brilhante Dias confia no trabalho que está a ser desenvolvido pelo Partido Socialista no Parlamento, pelo que foi aqui entrevistado pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho. O Pentágono está a preparar-se para várias semanas de operações terrestres no Irão. A informação está a ser avançada pelo jornal Washington Post, que cita fontes da administração norte-americana. De acordo com o jornal, as operações podem envolver incursões de tropas de operações especiais e infantaria convencional. O governo norte-americano já tinha assumido a intenção de reforçar o contingente mobilizado no Médio Oriente. E, precisamente na região, a noite tem sido de bombardeamentos. Os úteis do Iêmen, aliados de Teherão, anunciaram ao início da madrugada um segundo ataque contra Israel. Tel Aviv garante que está atento para neutralizar esta ou outra ameaça. Noutra fronteira, no sul do Líbano, pelo menos um soldado israelita morreu em confrontos com o Hezbollah. As forças israelitas prosseguem a ofensiva contra o movimento xiita e também contra Teherão. A agência France Press relata fortes explosões na capital iraniana e diz que, nesta altura, cita mesmo fontes do Irão dizer que, de facto, há explosões junto ao Estreito de Hormuz. Por outro lado, Teherão tem atacado nas últimas horas vários países do Golfo, entre eles o Bahrein e também o Kuwait. A conversa capital desta semana tem como convidado o presidente da ANTROP, a Associação de Transportes Rodoviários e de Pesados de Passageiros. Ora, o presidente avisa que, se nada for feito, além da redução de 10 cêntimos no gasóleo profissional, as empresas de transportes públicos terão, talvez, de reduzir serviços. Luís Cabasso Martins, entrevistado neste programa Conversa Capital, garante que em causa está a sobrevivência das empresas. Um som que vamos já ouvir. A intervenção do Estado pode determinar a manutenção do serviço ou o fim do serviço. Que esse apoio dos 10 cêntimos, já percebemos pela variação de que tem tido o preço de venda ao público do gasóleo, é clarissimamente insuficiente. Portanto, ou o Governo reforça essa medida com mais dinheiro, com mais apoio diretamente às empresas, ou então as empresas, a prazo, vão ter que reduzir o serviço e deixar de o prestar, porque não têm condições de sobreviver a um sobrecusto. Aliás, nós fizemos as contas, neste momento estamos, feita a análise do mês de março, só com os aumentos do mês de março, temos o setor tem um aumento de custos de 6 milhões de euros por mês. Luís Cabasso Martins, o presidente da ANTROP, é o convidado desta semana do programa Conversa Capital, que pode ser ouvido na íntegra no site e na app da RTP Notícias. A seleção nacional empatou a zero esta madrugada frente ao México perante quase 90 mil adeptos no estádio Azteca. Impôs-se nulo no final do jogo. O selecionador nacional Roberto Martínez afirmou que o encontro serviu para avaliar a ideia de jogo, apesar das circunstâncias do jogo e do resultado. O técnico ficou satisfeito com o que viu da equipa. Individualmente não é fácil chegar a jogar na altitude, em março, há muitos aspectos individualmente que nós podemos avaliar, mas não era o estágio de avaliar jogadores num aspecto, num contexto individual, é avaliar os jogadores no contexto de grupo, como que eles conseguem assimilar os conceitos, como que eles conseguem mostrar boas ligações no relevado, e fiquei muito, muito satisfeito com esses 90 minutos. Roberto Martínez, no final do empate a zero entre Portugal e México, agora a seleção nacional parte para os Estados Unidos, onde defronta a formação norte-americana na próxima terça-feira em Atlanta. Fora as notícias na Antena 1, a edição de Guilherme de Sousa, simultânea com a Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores e RDP Internacional. A informação sempre atualizada, em permanência, em noticias.rtp.pt. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada pelo meu irmão António Borges. Até às 10 horas. Começamos com a primeira parte de Alfocor, depois com os artistas e terminamos com o Fado. Bom dia a todos. Então, meus amigos, hoje há mudança de hora, portanto, têm de dormir uma hora a menos, pronto, é assim. Portanto, temos que começar uma hora mais cedo, tá? Bom, bom dia a todos e bom programa. A escuta de Lado Atlântico. Mais uma vez, sejam felizes a escutar o meu programa no YouTube e outros, e passar nos estúdios da Rádio Arquivo. Bom domingo e bom dia a todos. Ora, muito bem, são, portanto, 8 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, a emissão Cantar do Galo, para despertar toda a gente que gosta de ouvir música folclórica, conjuntos e fado. Vamos então dar início à primeira parte deste meu programa, vai ser uma cana verde, e, portanto, isto já há muito tempo é tocada por as províncias de Portugal. Era, portanto, um rancho que existia em Bujanci, e tenho uma lembrança para o meu amigo Sr. Domingos Silva, que era o tocador inicial neste rancho. Portanto, vamos ficar com Cana Verde de entrada. muito bem, foi portanto uma cana verde de entrada, interpretada por o rancho folclórico das províncias de Portugal de Bujanci, antigamente. Hoje parece que já não existe este grupo, que era um grupo muito bom. Mas, meu amigo, tudo que é bom, tudo se acaba, portanto, é mais um pensar que tenho por tocador o Sr. Domingos Silva, que éramos muito amigos. É, Magalhães já não é deste mundo, mas tem sempre o valor, o mérito a dar a esta pessoa. E também aos cantadores, ao Sr. Macedo e à cantadeira também, que cantam muito bem. Era um rancho muito bom. Bom, continuamos com mais música, meus amigos. Vai ser o rancho folclórico de Cedelo que nos vai interpretar o Raspa. Olha, muito bem, foi portanto uma cana verde interpretada por Ricardo Ferreira. Continuamos com mais música, vai ser o Torreiro de Santa Marta. Muito bem, continuamos com mais um título. O Malhão Malhão, interpretado por Linda de Souza. Vamos então escutar. Ora, muito bem, foi portanto uma chula de pares interpretada por o rancho folclórico de Figueiró, Santiago Amarante, que tocou. Pronto, portanto, continuamos com a música. Desta vez vai ser, ora, ponha aqui o seu pezinho então. Portanto, mais um tema interpretado por as províncias de Portugal, rancho de, há muito tempo já deixou de existir. É pena porque era um bom rancho, tinha tudo de bom. E também saúdo os outros ranchos pré-existentes. Portanto, fica aqui desde já dito, aqueles que quiserem passar aqui em direto na rádio, tem que me ligar, ou então ligar para a direção da rádio, que são eles que se metem em contacto comigo, e depois, claro, muito depressa se fará o encontro. Portanto, fica aqui a dedicatória para todos os grupos aqui existentes na região de Orleans. Se quiserem participar, a passar aqui em direto à antena, há que comunicar a mim ou à rádio. Portanto, boa sorte para todos e boa música. Vamos continuar com mais música. Esse autocarro anda sempre, não deixa de buzinar. Essas mocinhas de agora estão sempre a namorar. Agora vamos ver se essas mocinhas aqui gostam de namorar ou não. Vamos lá, autocarro. Sofre. tema entre os gatos com as bolsões e o terra, menina da minha terra. uma casa portuguesa fica bem. Dá um espinho sobre a mesa. Quando a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. E a alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Foi no domingo passado que passei a casa onde vivia a Mariquinha, mas está tudo tão mudado que não vi em nenhum lado as caganelas que tinham tabuinhas. De lados ao olhar não vi nada, nada, nada do beleza recordar. E a Mariquinha e ao ouvir o pegar e azular onde havia as tabuinhas. Seguridade de carne tremendo e a tentação do céu e do sem tanto és o que o céu me deu. Serei bem eu sobre este mar de pranto, mas Deus que eu me falo, fale de alegria. Bairro onde os seus amores estão delicados, certa noite deu nas vistas. Foi sair com os trovadores e mais um par para fazer novas conquistas. E hoje sou doce e velhinho, recordando com carinho seus amores, suas paixões. Para lembrar saudades suas, ainda foi para o meio da rua cantar as suas canções. Trovas antigas, saudades loucas, ando cantigas a bailar de boca em boca. Triste bizarra, ai comunhão, ando guitarra a comer de mão em mão. Triste bizarra, ai comunhão, ando guitarra a comer de mão em mão. Quando a tristeza me envolve, canto, falo. Se me atormenta a saudade, canto, falo. Quando a tristeza me envolve, canto, falo. Se me atormenta a saudade, canto, falo. Quando a tristeza me envolve, canto, falo. Se me atormenta a saudade, canto, falo. Quando a tristeza me envolve, canto, falo. Se me atormenta a saudade, canto, falo. gente. Mas hoje sinto saudades da minha terra distante, do povo da minha aldeia, do cheiro do alecrim, das noites de grande farra. A gente cantava assim, chupá na velha, à beira da estrada. Ai que saudades no meu coração, chupá na velha, à beira da lagoa. A vida é boa mesmo sem tostão, chupá na velha, à beira da estrada. Ai que saudades no meu coração, chupá na velha, à beira da lagoa. A vida é boa mesmo sem tostão. Café do Zé da Ponte, dali a gente saía para as caçadas no monte. Hoje estou no estrangeiro porque o dinheiro me engana, mas não me posso esquecer da minha velha choupana. Choupá na velha, à beira da estrada. Ai que saudades no meu coração, choupá na velha, à beira da lagoa. A vida é boa mesmo sem tostão, choupá na velha, à beira da estrada. Ai que saudades no meu coração, choupá na velha, à beira da lagoa. A vida é boa mesmo sem tostão. Essas palminhas, vai lá, toda a gente. Isso assim fica muito mais bonito. Boa tarde. Tudo bem disposto aqui? É isso mesmo. Bom, vá lá, e agora toda a gente conosco, como é que é? É agora mesmo. Choupá na velha, à beira da estrada. Ai que saudades no meu coração. Choupá na velha, à beira da lagoa. A vida é boa mesmo sem tostão. Choupá na velha, à beira da estrada. Ai que saudades no meu coração. Choupá na velha, à beira da lagoa. A vida é boa mesmo sem tostão. Choupá na velha, à beira da estrada. Ai que saudades no meu coração. Choupá na velha, à beira da lagoa. A vida é boa mesmo sem tostão. Obrigado. Obrigado, venha. E é assim, meus amigos, são 9:10 aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Estão sempre na minha companhia até às 10 horas. Estamos na segunda parte do programa com conjuntos, músicas tradicionais. E espero que vocês estejam a gostar. Vamos então ouvir mais aqui um tema de Carlos Sotelo. Vou levar a gaita embora, não tens gaita. tua terra faz lembrar o soldado quando parte para a guerra. Sou português imigrante, chora, chora, linda, chora. Vou embora para o estrangeiro, chora, linda, que eu vou embora. Deixo o pai, deixo a mãe, deixo a mulher a chorar. Do filho levo lembrança, tenho esperança de voltar. Oh, minha mãe, tantas vezes me faz lembrar daquela velha casinha onde ficaste a chorar. Sou português imigrante, chora, chora, linda, chora. Vou-me embora para o estrangeiro, chora, linda, que eu vou-me embora. Deixo pai e deixo mãe, deixo a mulher a chorar. Dos filhos levo lembrança, tenho esperança de voltar. Chora, chora, linda, chora. Vou-me embora para o estrangeiro. Chora, linda, que eu vou-me embora. Deixo pai e deixo mãe, deixo a mulher a chorar. O filho leva lembrança. Obrigado. Obrigado, Anhajo. Muito obrigado. Minha amiga Juliana, durante o dia trabalha, mas depois por distração, com as agulhas na mão, passa o tempo a fazer malha. Mas depois por distração, com as agulhas na mão, passa o tempo a fazer malha. Só para ver tricotar, às vezes vou ter com ela, porque o que eu gosto é da malha dela, porque o que eu gosto é da malha dela. Eu gosto tanto da malha dela, ai como eu gosto da malha dela. Eu gosto tanto da malha dela, ai como eu gosto da malha dela. Às vezes lá quando caia, para me dar mais atenção, deita as agulhas ao chão e manda lixar a malha. Para me dar mais atenção, deita as agulhas ao chão e manda lixar a malha. Por ficar tão satisfeito, já penso em casar com ela, porque o que eu gosto é da malha dela, porque o que eu gosto é da malha dela. Eu gosto tanto da malha dela, ai como eu gosto da malha dela. Eu gosto tanto da malha dela, alcançar. Uma ideia me atrapalha, é que em cima do colchão, tendo uma agulha na mão, ainda queira fazer malha. É que em cima do colchão, tendo uma agulha na mão, ainda queira fazer malha. Mesmo assim, pensando bem, essa ideia é muito bela, porque o que eu gosto é da malha dela. Porque o que eu gosto é da malha dela. Eu gosto da malha dela. Ai, como eu gosto da malha dela. Eu gosto da malha dela. Ai, como eu gosto da malha dela. Porque o que eu gosto é da malha dela. Ai, como eu gosto da malha dela. Porque o que eu gosto é da malha dela. Ai, como eu gosto da malha dela. Apareceu brilhando a Virgem Maria. A 13 de maio, na cova da Ilha, apareceu brilhando a Virgem Maria. Senhora Fátima, nos dê esperança, paz e saúde a todos. Sei que a Nossa Senhora fez na covadeira o altar do mundo. Que Nossa Senhora. Que a Virgem Nossa Senhora abençoe os portugueses, que é isso que nós precisamos. Joelhos ao chão, o terço exalva, olhando para o céu, a Virgem chorava. para trás chorando. Oh, ninho da minha alma, tão longe me vais ficando. Avalei debaixo ninho, olhei para trás chorando. Oh, ninho da minha alma, tão longe me vais ficando. Era jovem e emigrei, avalei de terra em serra. As lágrimas que eu chorei por deixar a minha terra. As mágoas que eu levava no meu coração guardei. Ai, quantas vezes lembrava do Minho que eu deixei. Avalei do baixo Minho, olhei para trás chorando. Ó Minho da minha alma, tão longe me vais ficando. Avalei do baixo Minho, olhei para trás chorando. Ó Minho da minha alma, tão longe me vais ficando. Canto galo satisfeito, o cheiro a o beidinho faz-me saudades no peito. E o toque das trindades no sino da nossa igreja lembrava eu com saudades lindos cestos de cereja. Avalei do baixo Minho, olhei para trás chorando. Ó Minho da minha alma, tão longe me vais ficando. Avalei do baixo Minho, olhei para trás chorando. Ó Minho da minha alma, tão longe me vais ficando. O cheiro à terra da brasa e os peixes da ribeira e a minhota namorada que não queria ficar solteira. Lembro os ninhos no Silvale e a nossa fruta madura. Saudades de Portugal, nenhum coração atura. Avalei do baixo Minho, olhei para trás chorando. Ó Minho da minha alma, tão longe me vais ficando. Avalei do baixo Minho, olhei para trás chorando. Ó Minho da minha alma, tão longe me vais ficando. Avalei do baixo Minho, olhei para trás chorando. Ó Minho da minha alma, tão longe me vais ficando. Avalei do baixo Minho, olhei para trás chorando. Ó Minho da minha alma, tão longe me vais ficando. Avalei do baixo Minho, olhei para trás chorando. Ó Minho da minha alma, tão longe me vais ficando. Avalei do baixo Minho, olhei para trás chorando. Ó Minho da minha alma, tão longe me vais ficando. Ora, muito bem, meus amigos, estão 9 horas e 34 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos então à terceira parte deste meu programa, que é o Fado. E começamos já com Ana Moura e António Zambujo. É para vocês escutarem. Vamos então ao Fado. Cabeça quando te disse que sim. Lago, não há grandeza. Olhos de Deus e os teus lábios, os meus, são duas pétalas vivas e os abraços que dás, rasgos de luz e de paz. Olhos de Deus, num perpétuo adeus, azuis de sol e de lágrimas, dizes: fica comigo, és o meu porto de abrigo, e a despedida uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais. Deus, e cada qual com os seus vê um jura que quer. E quando me tocas por dentro, de ti recolho o alento que cada beijo trouxe. Teus olhos de Deus habitam astros e céus, foguetes rosa e carmim. Rodas na festa da aldeia, palpitam sinos na veia, cantam ao longe que sim. Não preciso de mais, não preciso de mais. Embarquei-me e o tempo. Tempo é curto, lá vem a noite, faz-te mais perto, amarra assim o vento ao corpo, embarca em mim, embarca em mim. Eu vi outrora lugar à porta de Santa Cruz. Eu vi outrora luar à porta de Santa Cruz. Era o silêncio a rezar Ave Maria do. Era o silêncio a rezar Ave Maria. Fiquei na sombra discreta e murmurei que primou. Fiquei na sombra discreta e murmurei que primor. Não és apenas poeta, ó luar, tu és pintor. Não és apenas poeta, ó luar, tu és pintor. Passou o tempo, voltei, vi a mesma claridade. Passou o tempo, voltei, vi a mesma claridade. E fui eu quem então rezei Padre Nosso de saudade. E fui eu quem então rezei. Thank you. Faltam palavras para a loucura do momento. Alguém mentiu no juramento, alguém nos trouxe este pesar. Salvei as patas pela porta do jumento. Já não temos muito tempo e ainda havemos de dançar. Não houve balas de vontade de atiradas. Não faltam bate-palas que nos traz tanto penar. Houve promessas e agora faltam peças na bolsa de serenfas. Cuidado, querem voltar. Agora é que é, agora é que é. O que fazemos mal ou só fazemos mal só ré. Agora é que é, agora é que é. Minha guitarra é vaidosa, mas vaidosa com encanto. Minha guitarra é vaidosa, mas vaidosa com encanto. Sente-se toda orgulhosa todas as vezes que canto. Sente-se toda orgulhosa todas as vezes que canto. Malfredo, quando tu cantas, cantas com tanta saudade. Alfredo, quando tu cantas, cantas com tanta saudade. Eu sinto que tu encantas toda a minha mocidade. Eu sinto que tu encantas toda a minha mocidade. Dizem que fado desgraça, fado muita gente. Mentira, o fado não passa, um fado que qualquer sente. Mentira, o fado não passa, um fado que qualquer sente. O fado é a voz do povo, que com o povo nasceu. O fado é a voz do povo, que com o povo nasceu. Tu és antigo e eu sou novo. Será meu o que foi teu? Tu és antigo e eu sou novo. Será meu o que foi teu? Entre fadistas de lei, com meu concurso não falto. Entre fadistas de lei, com meu concurso não falto. Tenho orgulho em ser da Grey, um dos faias do bairro alto. Tenho orgulho em ser da Grey, dos faias do bairro alto. Apesar de muito novo, quando canto uma cantiga. Quando canto uma cantiga, faço recordar ao povo na fadistagem antiga. Faço recordar ao povo na fadistagem antiga. A minha pobre garganta já não tem a voz do outrora. A minha pobre garganta já não tem a voz de outrora, mas quando canta ainda canta ao pé das vozes de agora. Mas quando canta ainda canta ao pé das vozes de agora. Quem sabe, meu pioneiro, mesmo se nesta história não fica, quem sabe, meu pioneiro, se nesta história não fica o Alfredo Marceneiro junto ao miúdo da bica. O Alfredo Marceneiro junto ao miúdo da bica. São 10 horas nos estúdios da Rádio Arco-Íris, portanto, a emissão cantada do Aldo dá-se já por terminada. Não se esqueça já a seguir música traduzida da Cometa, do Parque de Lisboa, porque a Semana Portuguesa ainda não acabou, portanto, se tem a intenção de dar uma voltinha por lá durante todo o dia, está aberto. Há como já vemos no Surplace. E temos a desejar um bom domingo cheio de amor, paz e alegria. E muito obrigado pela vossa fidelidade à minha missão, assim como todas as outras que passaram nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Sem mais, um bom domingo para todos, saúde a boa, e portanto, não se esquece, mais uma vez, se tiverem de sair hoje de tarde, ou durante todo o dia, dão uma voltinha lá até ao Parque de Exposições. Agora é Parque de Exposições, é o Zenit, é Comete, é tudo. Pronto, vocês chegam lá, se não souberam, lhe pergunto, faço como eu. Ah. Pronto, vou então passar a mão aos meus colegas que estão suplesse. Bonjour les jeunes, je vous passe l'antenne et bon dimanche et até domingo próximo, se Deus quiser. Tchau.